300, saída São Juan, transição Mátila. Decola 10, curva direita, o código 5212 e controle Salvador, 20, decimal 80. ficou e já deu, né? Pesado líder 3.0. Decola da pista 1.0, curva à direita, sobre direção com 1, transição do óculos. E o Brasil 4, aldeia. Aitana 5.2 no NI, controle 1.0, decimal 8. 3, 2, 3, 5, ao término do 3, 2, 1. Obrigado. Salvador Garcia, agora 030, São Bruno. Sou 9060, bom dia, sou do código 5216, 3 60, sem contato radar, das 2 vou direto para a letra, correção. 3 60, 2 3. É, Samuel, 5216, subindo para 360, falo 3000, boa letra, vou 960. Falou 08, libera a direita. Taxi via Alfa, semestre direto. for a distort. Cross identification. Fly the right to the top of position. Return to flight level 058. velocidade. Completa o final de semestre no 8 do final 95. Bom dia, estamos em identificação, foi direto para a dona, deixa para a no país de identificação. Eu posso ser convidado da final da Leste de Direito, da 8 no 5 da 8.